Ficheiro 8. 18. Os pais podiam fazer aquilo e mais às meninas atrevidas. Depois, Fernando tornou-se mais sisudo, mais trabalhador do que o habitual. Durante esse verão, eu, Carmela e Lila passámos muitas vezes em frente da sua oficinazita, mas enquanto Rino nos acenava sempre alegremente, o sapateiro, enquanto a filha teve o braço engessado, nem sequer olhava para ela. Via-se que estava arrependido. Os seus atos violentos de pai pouca coisa eram se comparadas com a violência dispersa pelo bairro. No bar Solara, com o calor, entre perdas ao jogo e bebedeiras importunas, chegava-se com frequência ao desespero, palavra que em dialeto significava ter perdido toda a esperança, mas também estar sem um tostão. E depois às cenas de pancadaria. Silvio Solara, o dono, um homem corpulento, com uma barriga imponente, olhos azuis e testa muito alta, tinha um bordão escuro atrás do balcão, com o qual não hesitava em bater em quem não pagasse o consumo, quem tivesse pedido empréstimos e, quando se vencesse o prazo, não os liquidasse, quem fizesse acordos de qualquer tipo e não os cumprisse, e muitas vezes era ajudado pelos filhos Marcelo e Michele, rapazes da idade do irmão de Lila, mas que batiam com mais força do que o pai. Ali dava-se pancada e levava-se. Depois os homens voltavam para casa exasperados pelas perdas ao jogo, pelo álcool, pelas dívidas, pelos prazos, pelas pancadas, e à primeira palavra torta batiam na família. Um churrilho de dislates que davam origem a outros dislates. A meio daquela longa estação, ocorreu um facto que perturbou toda a gente, mas que teve um efeito particular sobre Lila. Dona Achille, o terrível Dona Achille, foi assassinada em sua casa ao início da tarde de um dia de agosto surpreendentemente chuvoso. Encontrava-se na cozinha, acabara de abrir a janela para deixar entrar a frescura da chuva. Levantara-se da cama de propósito, interrompendo a sesta. Vestia um pijama azul claro muito gasto, calçava apenas meias de cor amarelada, escurecidas nos calcanhares. Assim que abriu a janela, bateu-lhe na cara uma rajada de chuva e, do lado direito do pescoço, a meio caminho entre o maxilar e a clavícula, foi trespassado por uma faca. O sangue esguichou-lhe do pescoço e atingiu uma panela de cobre pendurada na parede. O cobre era tão brilhante que o sangue parecia uma mancha de tinta da qual escorria, assim contava Lila, uma linha negra e irregular. O assassino, mas ela inclinava-se mais para uma assassina, entrara sem arrombar a porta, a uma hora em que as crianças e os jovens estavam na rua e os adultos, se não estavam a trabalhar, estavam a repousar. Entrara de certeza com uma chave falsa. Certamente tencionava apunhalá-lo no coração enquanto dormia, mas encontrara-o acordado e dera-lhe a facada no pescoço. Dona Aquila virou-se, com a lâmina espetada no pescoço, os olhos arregalados e o sangue a sair a rodos e a ensopar-lhe o pijama. Depois caiu de joelhos e em seguida de cara no chão. O assassínio impressionou tanto Lila que quase todos os dias, muito séria, nos obrigava a ouvir a descrição como se tivesse assistido, acrescentando sempre novos pormenores. Eu e Carmela ficávamos assustadas de ouvir. Carmela nem conseguia dormir de noite. Nos momentos mais horríveis, quando a linha negra de sangue escorria pela panela de cobre, os olhos de Lila tornavam-se duas gretas ferozes. Com certeza imaginava que o criminoso era mulher, só porque lhe era mais fácil identificar-se com ela. Nesse tempo, íamos muito para a casa dos Peluso, para jogar às damas e ao jogo dos três. Lila, então, tinha essa paixão. A mãe de Carmela mandava-nos entrar para a sala de jantar, cujos móveis haviam sido feitos pelo marido, antes de Dona Aquila lhe ter tirado as ferramentas de carpinteiro e oficina. Sentávamos-nos à mesa, entre dois aparadores com espelhos, e jogávamos. Antipatizava cada vez mais com Carmela, mas fingia ser sua amiga, pelo menos tanto como era de Lila. Em certas ocasiões, até lhe fazia crer que gostava mais dela. Por outro lado, simpatizava muito com a senhora Peluso. Trabalhara na tabaqueira, mas perdera o posto de trabalho meses antes e estava sempre em casa. Mas tanto na boa sorte como na má, era uma pessoa alegre, gorda, com um grande peito, faces afogueadas por duas rosetas vermelhas, e embora o dinheiro escasseasse, tinha sempre qualquer coisa boa para nos oferecer. O marido também parecia um bocado mais tranquilo. Agora servia à mesa numa pizzaria e tentava não ir ao bar solar a perder às cartas o pouco que ganhava. Uma manhã estávamos na sala de jantar a jogar às damas, eu e Carmela contra Lila. Nós duas sentadas de um lado e ela do outro. Atrás de nós encontravam-se os dois móveis idênticos com os espelhos. Eram de madeira escura e tinham cornijas convolutas. Via a imagem das três refletidas até ao infinito e não conseguia concentrar-me, não só por causa das imagens que não me agradavam, como devido aos gritos de Alfredo Peluso, que naquele dia estava muito nervoso e implicava com a mulher, Giuseppina. A certa altura bateram à porta e a senhora Peluso foi abrir. Exclamações, gritos. Nós fomos as três espreitar ao corredor e vimos os carabinieri, figuras que muito temíamos. Os carabinieri agarraram Alfredo e levaram-no. Ele esbracejou, gritou, chamou os filhos pelos nomes, Pasquale, Carmela, Ciro, Imaculata. Agarrava-se aos móveis feitos pelas próprias mãos, às cadeiras, a Giuseppina. Jurava que não matara Dona Aquila, que estava inocente. Carmela chorava desesperada. Todos choravam. Também comecei a chorar. Lila não. Lila fez aquele olhar que anos antes fizera a Melina, mas com algumas diferenças. Agora, embora imóvel, parecia estar em movimento juntamente com Alfredo Peluso, que lançava gritos roucos e assustadores. Ah! Foi a coisa mais terrível a que assistimos ao longo da nossa infância. Impressionou-me muito. Lila preocupou-se com Carmela, consolou-a. Dizia-lhe que se de facto for ao pai, fizera muito bem em matar Dona Aquila, mas que na sua opinião não fora ele. Estava inocente, de certeza, e em breve fugiria da prisão. Cochichavam uma com a outra sem parar, e se eu me aproximava, chegavam-se um bocado mais para lá, para evitar que eu o ouvisse. Adolescência. História dos sapatos. 1. A 31 de dezembro de 1959, Lila teve o seu primeiro episódio de desmarginação. O termo não é meu, foi ela que sempre o usou, forçando o significado corrente da palavra. Dizia que nessas alturas as margens das pessoas e das coisas se dissolviam de repente. Quando naquela noite, no alto do terraço onde estávamos a festejar a chegada de 1960, foi acometida bruscamente por uma sensação desse tipo, assustou-se e guardou o caso para si, ainda incapaz de lhe dar nome. Só anos depois, numa noite de novembro de 1980, tínhamos ambas 35 anos, éramos casadas, mães de filhos, me contou em pormenor o que lhe acontecera naquela ocasião e que ainda lhe acontecia, e pela primeira vez recorreu a esse vocábulo. Estávamos no exterior, no alto de um dos prédios do bairro. Apesar de fazer muito frio, usávamos vestidos leves e decotados para parecermos bonitas. Olhávamos para os homens que estavam alegres, agressivos, figuras escuras excitadas pela festa, pela comida, pelo espumante. Acendiam as mechas dos fogos de artifício para festejar um novo ano, ritual a que Lila, como depois contarei, dera a sua colaboração. E agora olhava com satisfação as linhas de fogo no céu. Mas de repente, disse-me, apesar do frio, começou a cobrir-se de suor. Pareceu-lhe que todos gritavam muito alto e se movimentavam muito depressa. Essa sensação foi acompanhada de náusea, e ela teve a impressão de que alguma coisa totalmente material, presente em seu redor e em redor de todos e de tudo desde sempre, mas imperceptível, estava a destruir os contornos das pessoas e das coisas, e a revelar-se. O coração batia-lhe descontroladamente. Começou a sentir aversão pelos gritos que saíam das gargantas de todos aqueles que circulavam pelo terraço, no meio dos fumos, no meio dos rebentamentos, como se aqueles sons obedecessem a leis novas e desconhecidas. A náusea cresceu. O dialeto deixou de lhes ser familiar, tornava-se insuportável o modo como as nossas gargantas úmidas banhavam as palavras no líquido da saliva. Uma sensação de repugnância apoderara-se de todos os corpos em movimento, da sua estrutura óssea, do frenesim com que se agitavam. Como somos mal feitos, pensou ela. Como somos insuficientes. Os ombros largos, os braços, as pernas, as orelhas, os narizes, os olhos, pareciam-lhe atributos de seres monstruosos caídos de qualquer recanto do céu negro, E o asco, sabe-se lá porquê, concentrava-se sobretudo no corpo do seu irmão Rino, a pessoa que afinal lhe era mais familiar, a pessoa que ela mais amava. Parecia-lhe que o via pela primeira vez, tal como ele era, uma forma animal atarracada, membruda, a que mais gritava, a mais feroz, a mais voraz, a mais mesquinha. O tumulto do coração dominava-a, sentia-se sufocar. Fumo a mais, mau cheiro a mais, demasiado relampejar de fogos na geada. Lila tentara acalmar-se, dissera a si mesma. Tenho de agarrar o caudal que está a atravessar-me, tenho de atirá-lo para fora de mim. Mas nesse instante ouviu, entre os gritos de alegria, uma espécie de última detonação. E passou-lhe qualquer coisa ao lado, como que o sopro de um bater de asa. Alguém estava a disparar. Já não foguetes e morteiros, mas tiros de pistola. O seu irmão Rino gritava obscenidades insuportáveis na direção dos clarões amarelados. Na altura em que me fez essa descrição, Lila disse também que aquela coisa que chamava desmarginação, embora a tivesse atingido de forma clara só daquela vez, não era totalmente nova para ela. Por exemplo, já tivera muitas vezes a sensação de entrar, durante frações de segundos, numa pessoa ou numa coisa, ou num número, ou numa sílaba, violando-lhe os contornos. E no dia em que o pai a atirara pela janela, tivera a certeza absoluta, enquanto voava em direção ao asfalto, de que pequenos animais avermelhados, muito amigáveis, estavam a dissolver a composição da estrada, transformando-a numa matéria lisa e macia. Mas naquela noite de fim de ano, apercebera-se pela primeira vez da existência de entidades desconhecidas que quebravam o contorno habitual do mundo, deixando ver a sua natureza assustadora. E isso tinha-a transtornado. 2. Quando tiraram o gesso a Lila e reapareceu o seu bracinho muito branco, mas perfeitamente funcional, Fernando, o pai, chegou a um acordo consigo mesmo. E sem se pronunciar diretamente, mas sim pela boca de Rino e da mulher, Núnzia, permitiu-lhe que frequentasse uma escola para aprender não sei bem o quê, estenografia ou contabilidade ou economia doméstica ou essas três disciplinas. Ela foi contrariada. Núnzia foi chamada pelos professores porque a filha faltava muitas vezes sem justificação, perturbava as aulas, se a interrogavam recusava-se a responder, se tinha de fazer exercícios fazia-os em 5 minutos e depois incomodava as colegas. A certa altura apanhou uma gripe má, muito pior do que aquela que tivemos quase todos. Mas ela pareceu aceitá-la com uma espécie de resignação, de tal modo que o vírus depressa lhe tirou todas as energias. Passavam-se os dias e não conseguia recuperar. Assim que experimentava sair, mais pálida do que o habitual, voltava-lhe a febre. Um dia via na rua e pareceu-me um fantasma, o fantasma de uma menina que tinha comido bagas venenosas que eu vira desenhado num livro da professora Oliviero. Depois correu o boato de que ela iria morrer em breve, o que me causou uma ansiedade insuportável. Mas afinal recompôs, quase contra a sua vontade. Mas foi cada vez menos à escola, com a desculpa de se sentir fraca, e no final do ano o reprovou. Também eu não fui bem sucedida no primeiro ano da escola média. No início tive grandes expectativas, e embora não o admitisse claramente, sentia-me contente por ter entrado juntamente com Gigliola Spagnolo e não com Lila. Em alguma parte secreta do meu ser, eu aspirava a uma escola a que ela nunca tivesse acesso, em que eu, na sua ausência, seria a melhor aluna, e da qual lhe falaria quando isso se concretizasse, gabando-me. Mas comecei logo a claudicar. Foram muitos os que mostraram ser melhores do que eu. Acabei por me encontrar numa espécie de lamaçal, tal como o Gigliola. Éramos uns bichinhos assustados com a nossa própria mediocridade, e lutámos o ano inteiro para não ficarmos entre os piores. Custou-me muito. Começou a despontar em surdina a ideia de que sem Lila nunca mais saborearia o prazer de pertencer ao grupo restrito dos melhores. De vez em quando encontrava à entrada Alfonso, o filho mais novo de Dona Aquile, mas fazíamos de conta que não nos conhecíamos. Eu não sabia o que lhe dizer. Achava que Alfredo Peluso fizera bem em matar-lhe o pai e não me ocorriam palavras de conforto. Nem a sua condição de órfão me comovia. Era como se ele carregasse parte da culpa pelo terror que Dona Aquile me causara durante anos. Usava uma faixa preta cozida no casaco. Nunca se ria, sempre metido consigo. Estava numa turma diferente da minha e constava que era muito bom aluno. No fim do ano soube-se que passara com média de 8, o que me deprimiu muito. Giglioglia tinha de repetir latim e matemática e eu safei-me com 6 em quase tudo. Quando saíram as notas, a professora mandou chamar a minha mãe e disse-lhe na minha presença que só me salvara em latim graças à sua generosidade, mas que se não tivesse aulas particulares no ano seguinte não conseguiria passar. Sofri uma dupla humilhação. Envergonhei-me porque não fora capaz de alcançar o nível que tinha na primária e envergonhei-me também pela diferença entre a figura harmoniosa, decentemente vestida da professora, com o seu italiano que se assemelhava um pouco ao da Ilíada, e a figura torta da minha mãe, os seus sapatos velhos, o cabelo sem brilho, o dialeto vergado a um italiano cheio de erros de gramática. Ela também deve ter sentido o peso daquela humilhação. Voltou para casa carrancuda, disse ao meu pai que os professores não estavam satisfeitos comigo, que ela precisava de ajuda em casa e eu devia deixar de estudar. Discutiram muito, litigaram. E por fim o meu pai decidiu que uma vez que eu afinal fora aprovada, ao passo que Giglioglia reprovara em 2, merecia continuar. Passei um verão entorpecido, no pátio, geralmente em companhia de Giglioglia, que me falava muito do jovem estudante universitário que ia à casa dar-lhe explicações e que, na opinião dela, a amava. Eu escutava, mas aborrecia-me. De vez em quando via Lila a passear com Carmela Peludo, que também frequentava uma escola não sei de quê e também reprovava. Senti que Lila já não queria ser minha amiga e esse pensamento dava-me um cansaço como se tivesse sono. Às vezes, esperando não ser apanhada pela minha mãe, estendia-me em cima da cama e passava pelo sono. Uma tarde adormeci de veras e ao acordar senti-me molhada. Fui à retrete ver o que tinha e descobri que as cuecas estavam sujas de sangue. Aterrorizada, não sei bem por que razão, talvez por recear uma reprimenda da minha mãe por me ter magoado entre as pernas, lavei-as bem, espremi-as e voltei a vesti-las molhadas. Depois saí para o calor do pátio. O coração saltava-me de medo. Encontrei Lila e Carmela, fui passear com elas até à igreja. Senti que estava outra vez a ficar molhada, mas tentei sossegar, pensando que seria a umidade das cuecas. Quando já não suportava o medo, sussurrei a Lila. Tenho uma coisa para te dizer. O quê? Quero dizer só a ti. Peguei-lhe num braço, tentando afastá-la de Carmela, mas ela seguiu-nos. A preocupação era tal que acabei por me confessar às duas, embora dirigindo-me só a Lila. O que poderá ser? Perguntei. Carmela sabia tudo. Já havia um ano que tinha o sangue, todos os meses. É normal, disse. As mulheres têm isso por natureza. Sangra-se durante uns dias, tens dores na barriga e nas costas, mas depois passa. De certeza, de certeza. O silêncio de Lila impeliu-me para Carmela. A naturalidade com que me dissera o pouco que sabia tranquilizou-me e fez-me simpatizar com ela. Passei a tarde toda a falar com ela até a hora do jantar. Fiquei a saber que daquela ferida não se morria. Pelo contrário, significa que já és adulta e já podes ter filhos, se um homem te enfiar o coiso na barriga. Lila ficou a ouvir-nos, sem nada ou quase nada a dizer. Perguntámos-lhe se já tinha o sangue, como nós, e vimos-la hesitar. Depois, com má vontade, respondeu que não. De repente pareceu-me pequena, mais pequena do que sempre achara. Era 6 ou 7 centímetros mais baixa, só pele e osso, muito pálida, apesar dos dias ao ar livre. E reprovara. E nem tão pouco sabia o que era o sangue. E ainda nenhum rapaz se lhe declarara. Também te há de aparecer, dissemos-lhe ambas num falso tom de consolação. Estou-me nas tintas, disse. Eu não o tenho porque não quero ter, dá-me nojo. E quem o tem também me dá nojo. Fez menção de se ir embora, mas depois parou e perguntou-me. Como é o latim? Bonito. És boa? Muito. Pensou um bocado e murmurou. Eu fiz de propósito para reprovar. Nunca mais quero ir para a escola nenhuma. E o que vais fazer? Aquilo que me apetecer. Deixou-nos ali no meio do pátio e foi-se embora. Não se deixou ver o resto do verão. Tornei-me muito amiga de Carmela Peluso, que embora oscilasse desagradavelmente entre risadas a mais e lamúrias a mais, sofrera a influência de Lila de maneira tão forte que às vezes era uma espécie de sucedâneo. Ao falar, imitava-lhe os tons, usava certas expressões recorrentes, gesticulava de modo semelhante e, ao andar, tentava reproduzir os movimentos dela, embora fisicamente fosse mais parecida comigo. Bonita e rechonchuda, vendia saúde como eu. Aquela espécie de apropriação indevida desagradava-me por um lado e, por outro, atraía-me. Oscilava entre a irritação por ver uma recriação que me parecia uma caricatura e o fascínio, porque, embora adulterados, os modos de Lila encantavam-me na mesma. Foi com esses modos que Carmela acabou por me conquistar. Contou-me que a nova escola fora muito desagradável. Todos implicavam com ela e os professores não a podiam ver. Falou-me de quando ia a Poggio Reale com a mãe e os irmãos visitar o pai e dos prantos que faziam. Contou-me que o pai estava inocente, que quem matara Dona Aquila fora uma criatura escura, um pouco masculina, mas sobretudo feminina, que vivia com os ratos e saía das sarjetas do esgoto mesmo de dia, fazia as coisas terríveis que tinha a fazer e depois escapulia-se para debaixo do chão. Contou-me inesperadamente, com um sorriso fátuo, que estava apaixonada por Alfonso Carracci. De um momento para o outro passou do sorriso às lágrimas. Era um amor que a atormentava e a consumia. A filha do assassino estava apaixonada pelo filho da vítima. Bastava vê-la atravessar o pátio ou caminhar pela rua para se sentir desmaiar. Foi uma confidência que me impressionou muito e que consolidou a nossa amizade. Carmela jurou que nunca falara disso com ninguém, nem sequer com Lila. Se decidira abrir-se comigo, era porque já não conseguia guardar tudo lá dentro. Gostei do seu tom dramático. Analisámos todas as possíveis consequências daquela paixão até as escolas reabrirem e eu deixar de ter tempo para escutá-la. Mas que história! Talvez nem Lila fosse capaz de construir uma história assim.